quero te louvar, quero te adorar e dar a ti a minha eterna gratidão. Eu sei que em ti, Senhor, eu posso confiar. Só em teus braços sei que posso descansar. No momento de aflição, sempre vem me dar a mão. Me sustenta, me protege e acalma o coração. És o meu consolador, meu amado Salvador. Te honrarei, te exaltarei, pois tu és santo para sempre. Eu sei que em ti, Senhor, eu posso confiar. Só em teus braços sei que posso descansar. No momento de aflição, sempre vem me dar a mão. Me sustenta, me protege e acalma o coração. És o meu consolador, meu amado Salvador. Te honrarei, te exaltarei, pois tu és santo. Adoro.